649, fazer um pequeno desvio aqui à direita aqui pra, pra sair da formação aqui à frente. Desvio. Tá. 00, ingresse na pista, reporte alinhado, caduceiro 17. Gente, a linha mantém caduceira 17, web 6700. Tango, decola de Salvador aos 10.10, chame controle 119.35, Oscar Golf Tango. 119.35, Golf Tango, grato, bom dia. Bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Oscar Golf Tango decolou no momento, está acionado 5064. Oscar Tango, prossiga ao nível 090, sai da Lotar. Tango, para o 90 na Lotar. Tá livrando aqui a formação, possibilidade de curva esquerda na Prodigy, no 6749. Aguarde coordenação, objeto. Salvador, bom dia, é o Azul Alfa Yang Echo. Prossiga, Azul. Solicita autorização de reboque do bate 3 até o finger número 1 no bate 1. Autorizado, reporte no final. 325. 3325, alternativa 128.8. 3325288, obrigado, abraço. Alinhado e pronto, caduceiro 17, web 6700. Web 6700 está autorizada a decolagem. Momento é 040 graus, 4 nós, o ajuste é 1014, no 014. Livre decolagem, web 6700. Web 6700. Decola de Salvador aos 15.15, está no controle. 1.9.35, bom voo. Controle 1.9.35, Web 6700. Controle Web 6700, cruzando 3.700. Web 6700, não tem contato radar, suba ao 340, será da EL. 340 da EL, Web 6700. Controle Web 6700, fazendo que é um desvio à direita aqui por 20 milhas para evitar a formação. Aproa, 6700. Aproa, aproximada 210, Web 6700. Obrigado. 6700, contato radar, passando 5.300 pés. Delta pronto para a cópia? Afirmativo. Bate 5, o quinto da Índia. Vitor, aquilo Delta está autorizado nível 100 para a vitória da conquista. Decola da pista em uso 17 para a saída gole direto com curva à direita após a decolagem. A pista em uso, repita, 17, a frequência do controle 1.9.35. Seu transporte é o 5.103. Autorizado, vitória da conquista, uma centena, decola da 1.7, a saída será a gole DCT, com curva à esquerda, 119.35 ao controle, 5.103 no transponder, chamará para o acionamento o Papatango, para o táxi, o Papatango Vitor Filho Delta. Gente, está autorizado o táxi, chame para o ingresso. Quem chamará para o ingresso, Papatango Vitor Filho Delta. Controle o Oscar Golf Tango, atingindo 090, mode 30, prossegue no 095. Oscar Golf Tango, regra de voo modificada ao 0824, siga ao 095 e o IFO estimado para o pouso. 0945, CO. 0945, copiado. Tango. Tango, Oscar Golf Tango, chame Recife, 12685, alterne 12545. 12685, 12545, grato, bom dia. Salvador, o azul, alfa e azul, eco, informa, terra, quinta, bosta, obrigado, bom dia. Bom dia. Vitória da 17 pronto, Papatango, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, ingresso e aporte alinhado, cabeceira 17. Vou estar alinhado na 17, Quebec Victor. Quebec Delta. Decolagem, o Vitor Kilo Delta está autorizada a decolagem, o vento é 020 graus, 4 nós, o ajuste é 1014. Sente livre, decolagem para o Vitor Kilo Delta. Quilo Delta decola de Salvador aos 3-4. Chame o controle em 1 no 9 decimal 35, bom voo. Quem chama no controle em 6935, Papatango, Vitor Quilo Delta. Salvador, bom dia, Papatango, Vitor, Kilo Delta. Pelo Kilo Delta, sobe 100, saída Gole. Gente, em atenção, 100, saída Gole, o Kilo Delta. Kilo Delta direto Conquista. Entendida presente, direto Conquista, Papa Tango, Vitor Kilo Delta. Pela cópia. Faixa Golf Tier está autorizado 080 para Ilhéus, saída será Coral, curva direita após a decolagem. Pistem uso no 7, frequência do controle 119.35, transponder 0260, Oscar Golf Tier. Vamos, chame para o táxi.